CYJ501, Rio de Janeiro, Brasil. Rádio Grande Rio AM, 1560 kHz. A verdade em primeiro lugar. E na sequência, Samuel Messias, Todavia Me Alegrarei. Que... O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou em entrevista exibida nesta quarta-feira pela CNN Brasil que a vacina contra a Covid-19 no Brasil, com imunizante desenvolvido pela Pfizer-BioNTech, pode começar já em dezembro ou em janeiro, caso a empresa consiga adiantar, né, as entregas ao país e obtenha autorização emergencial. Se a Pfizer conseguir a autorização emergencial e nos adiantar alguma entrega, isso, o início da vacinação, pode acontecer no final de dezembro ou em janeiro. Isso em quantidades pequenas de uso emergencial. Estamos fechando o memorando de entendimento com a Pfizer. É a vacina que está mais adiantada, mas mesmo assim ela ainda não tem registro, foi o que disse o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. É notícia, é informação, é Grande Rio em 1560 AM, acesse www.granderiam.com. 17:19, a hora certa para você não perder o seu compromisso. Grande Rio AM. Ok, 17:34 na cidade maravilhosa, você ouvindo e acompanhando o nosso programa em tempo real em granderiam.com e na frequência em 1560 AM. Mais uma linda canção chegando por aqui com Alessandro Vilas Boas. Quero conhecer Jesus. A novidade começa aqui. Comunicando, de Gleison Silva. Muito bem, você acompanhando aqui o nosso programa na frequência em 1560 AM, também através do granderiam.com. Logo mais tem jornada esportiva aqui pela Rádio Grande Rio, às 21h30. A equipe de Paulo César Rabelo estará em campo contando a história. É notícia, é informação, é Grande Rio em 1560 AM, você ouvindo e acompanhando o nosso programa aqui na frequência do seu coração, na frequência em 1560 AM. A novidade começa aqui. A hora certa para você não perder o seu compromisso, 17:44. Nos momentos em que você mais precisa, você não está só. Grande Rio AM, a sua melhor companhia.